se fala. É impossível não te amar. Como não posso mais ficar longe do alcance do teu olhar? Quando você me olha, amor, quando você me abraça, eu sinto a paz de um sonho bom, de um sonho que hoje é real. Quando você me olha, quando você me abraça, eu posso ser o que sonhei. Eu perco o medo de voar só porque você.